agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e cá estamos nós para mais 30 minutos de alma portuguesa. Hoje, dia 23 de setembro do ano de 2010, uma quinta-feira. Já estamos bem perto do fim de semana, mas ainda temos a sexta-feira pela frente. Mas amanhã também vai haver mais Diga Lá ao Senhor Fado, bem como os fados que temos para hoje, que estão aqui tão bem escolhidos. Antes de irmos aos fados de hoje, deixo-lhe aqui as sugestões ou os contactos para onde nos pode escrever, pedindo o seu fado, fazendo a sua dedicatória, www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. São duas portas de ligação que estão sempre abertas para si e para os seus pedidos, para as suas sugestões. Vamos começar então com o fado Lusitana. Depois ficamos com Meu Amor e terminamos com Coimbra, na voz de Amália Rodrigues. Três fados de três grandes senhoras que começam aqui neste tempo. Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Salgada, oh minha amada, oh minha ideia, faz-me grego e romano, tu xingas africano, como a sereia, oh bailarina, oh columina, essa nossa predileta de prosadores e poetas, dos visionários que te vê amada vez, nómadas e sedentários, oh pátria lusa, oh minha musa. Salgada, oh minha amada, nas epopeias, tu és toda em latim e a mais mulata, sim, nas europeias, oh bailarina, a columina do profano matrimónio, nas andanças do demónio, bela e roliça, dança chula requebrada, a minha canção é mestiça, oh pátria lusa, oh minha musa. O teu gênio é português. Teu gênio meigo e profundo é deste tamanho do mundo, sentimental como eu, dois corações pagãos, tão da poli de Orfeu. Guarda-nos bem fraternais, no teu chão, no teu colo, sonhos universais. És o nosso almirante, terna mãe de crioulos, cuida da nossa aberrante, nós só queremos teu consolo. És o nosso almirante, terna mãe de crioulos, cuida da nossa aberrante, nós só queremos teu consolo. Doce e salgada, oh minha amada da um caso bicudo, tu és o mais que tudo da confraria, uma bailarina, uma columbina, tu és a nossa doidice, meiga amante de meiguices. Eu te proclamo, quem te vê ama de vez, e a verdade é que eu te amo, uma pátria lusa, oh minha musa, no teu gênio. Deste tamanho do mundo, sentimental como eu, dois corações pagãos, são da poli e Orfeu. Guarda-nos bem fraternais, no teu chão, no teu colo, sonhos universais. És o nosso almirante, herna mãe de crioulos, cuida da nossa aberrante, nós só queremos teu consolo. És o nosso almirante, herna mãe de crioulos, cuida da nossa aberrante, nós só queremos teu consolo. Teu gênio é português.

faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer. E continuando a andar nesta maravilha de fados, nesta nossa alma portuguesa, neste nosso leque de fadistas, fados, canções, poemas, guitarradas e, sem dúvida, belas recordações, vamos ficando agora com A Velha Tipoia, depois ficamos com Olha Lá Opá e terminamos esta seleção com O Roxinol da Caneira. Três fados para ouvir, três fados muito bonitos para recordar aqui neste seu Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos então à música e faça silêncio, aproveite-se o fado, porque ele existe para nós desfrutarmos dele. Até já! Moraria, que saudade das antigas traguitanas, que deram fome ao timpanas e vida e cor à cidade, junto da veia tipoia, encostado ao candeeiro, surgiu sempre um peinoia da guitarra ao moleiro, aos toiros, a pronta-messa boeia. A trote que a praça deve estar cheia, arranca, nem que arranques a calçada, ao romper da madrugada, quero estar em Vila Franca. Quando a malta repressava, a horas mortas e estordia, era tão grande a balbúrdia, que eu moraria por dala, e ao fim da arada esgarrada, tornava-se a ouvir o brado, um piroia que chamava o boleiro ensinado. Aos toiros, a pronta-messa boeia, a trote que a praça deve estar cheia, arranca, nem que arrancas a calçada, ao romper da madrugada, quero estar em Vila Franca. Arranca, nem que arrancas a calçada, ao romper da madrugada, quero estar em Vila Franca. Fadista é ser poeta, ambos são um produto do morder do sentimento. O poeta dá os versos coração, o fadista põe a alma no talento. Para que o fado possa ter uma expressão, não importa a fatiota do artista, tem que haver a emoção, senão então quem canta está fingindo que é fadista. Povo lá, opa, vem cá, vê lá, se ficas no tom que é. Para seres fadista, serás aprumado, põe a pé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio do fado. Fadista é um artista, é vertical, e não é um fantasista ou coisa tal. Tem a graça da charaça bem metida, a cantar ou a amar põe toda a vida. mantém sempre com a prumo aquele rumo que em tempo de fidalguia foi condão. Chora-se, vê a desgraça e não passa sem dar tudo o que tem ali à mão. Ouve lá, opa, vem cá vê lá se ficas no tom que é. Para seres fadista, serás aprumado. Bota pé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio do fado. Bota pé na nota, com batota, desafinado até. Não pode ser, nem é próprio do fado. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Faz o ninho roxinó a tocar na água baixa, guardado na luz do sol. Lacarei de amarás, guardado da luz do sol. Lacarei de amarás. Não tem de pôr sua mesa, nem de calar a verdade. Não tem de pôr sua mesa, nem de calar a verdade. É senhor da natureza, da liberdade. É livre de olhar as águas, de se afogar na corrente. É livre de olhar as águas, de se afogar na corrente. É livre de contar mágoas, é livre de estar contente. Ninguém te conta o caminho, nem te impede de voar. Ninguém te corta o caminho, nem te impede de voar. Ninguém te nega carinho, ninguém te obriga a calar. O roxinol da caneira investe toda a gente. O roxinol da caneira inveja de toda a gente. Hás de ensinar uma maneira de viver tão livremente. Hás de ensinar uma maneira de viver tão livremente. Pois é, neste mar de fados chegamos ao fim da nossa emissão de hoje. O Diga Lá ao Sr. Fado vai embora por hoje, mas volta amanhã. Desde já deixe-me deixar aqui os contactos para onde nos pode pedir o seu fado: www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Peça o seu fado, ouça aqui aquilo que mais deseja ouvir, aquilo que mais deseja sentir. Deixe que o seu coração palpite, que a sua alma se preencha de emoção. Venha a esta casa de fados que dura 30 minutos e é diária, aqui neste teu Diga Lá, nesta sua antena web. Este é o seu Diga Lá ao Sr. Fado, o programa que lhe faz companhia, segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 3h30. Hoje vamos terminar com a Menina do Mirante, na voz de Alfredo Marceneiro, e proponho-lhe irmos então embora no Cacilheiro. Cacilheiro, na voz de Carlos do Carmo. Dois senhores muito ouvidos por aqui neste seu Diga Lá, Sr. Fado. Vamos embora por hoje, mas amanhã voltamos com muito mais alma portuguesa. Desejo-lhe uma ótima tarde, um dia repleto de tudo o que é bom, muitos sorrisos, muita boa disposição e boas energias. Vamos então ficar com a Menina do Mirante e depois apanhamos o Cacilheiro com o nosso Carlos do Carmo. Dois senhores, para terminar, Alfredo Marceneiro e Carlos do Carmo. Fique bem e até amanhã. Deite-me vista saudosa, um adeus da sua graça. Deite-me vista. sem mesmo tirar nem pôr de quem me prendeu de amor. Nas festas de São Bernardo, quem mesmo olhar ganhado e expressivo embriagante, e essa boca insinuante, onde a alegria perdura e a roupa fresca me cura. Menina lá do grande, e a roupa fresca me cura. Menina lá do grande, anda a brisa com desvelo, perfumada a luz e o lindo, a salpitar no focinho dos anéis do seu cabelo, a salpitar no focinho dos anéis do seu cabelo. É abençoado modelo de mulher da minha raça, pois toda a gente que passa olha aos céus e diz ao vê-lo que a menina é uma estrela, toda vestida de caça. Que a menina é uma estrela, toda vestida de caça. O meu amor vai um dia à minha terra e virá, que do seu mirante lá é um fogo de cotovia. Morá como se estancia ante a paisagem formosa, que se estende graciosa num encanto sem limite. Casa sei o meu convite, deita-me vista saudosa. No domingo há procissão com antores dos mais ricos, todos aos pobres bailarinos, pouco preço animação. Todos aos pobres bailarinos, pouco preço e animação. Lá encontra um coração que de amor se despedaça, portanto a menina faça esse coração vibrar, dando-lhe um simples olhar e um adeus da sua graça. Dando-lhe um simples olhar e um adeus da sua graça. Lá vai no mar da palha o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água. Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como as dos peitoris do cacilheiro. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Num carreirinho aberto pela espuma, lá vai o cacilheiro Tejo à solta. E as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram o bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, tocado lá num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto, e já meia saudade a navegar.